Ferreira. Temos aqui a dificuldade do homem paciense, depois da falta de Eduardo. João Amaral, de novo, para a cobrança do livre. O jogador do Paços que se coloca claramente em fora de jogo. Antes, o livre ser cobrado naturalmente. Está a bola ao primeiro poste. Tira, Camacho! Do Sporting. Conseguir afastar. Olha o meio, Edu! Lançamento para o Paços. Para o Oleg. Joga para trás para Pedrinho. Passa é longo de Pedrinho. Chega ali primeiro uma interseção de Nuno Mendes. Dá a bola para o ataque. Arranca Giovane para Nuno Mendes. Não consegue passar. Tentou com um toque subtil fintar a Marcelo, mas a experiência do central brasileiro a levar a melhor. Qualidade também de Marcelo. Lançamento para o Paços, Luís Carlos. Aos 64, Giovane num golaço fez o único gol da partida até agora. Pedrinho vai à bola, não atacou. Primeiro a chegar já de cima. Uma bola chegada. Demorou a soltar. Uma pressão ainda aguenta a carga. O médio do Paços. Pedrinho toca a bola para a frente. Chega ali primeiro um desarme. Ainda é Hélder Ferreira. Chega-se ao árbitro que há uma falta de Hélder Ferreira. E o banco do Paços Ferreira protesta em que maneira. Livre para o Sporting, mais uma vez Rui Costa vai ao banco e dá um vermelho direto a um elemento no banco do Paços, quando vemos aqui a jogada. Arbitro a assinalar falta de Hélder Ferreira e depois... Aquele empurrão, é num movimento natural, mas acontece e obviamente que Quaresma cai. Creio que é Carlos Carneiro quem é expulso do banco, está a encaminhar-se precisamente para fora do banco. Mas continua. We'll be right back. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje temos muita coisa para ouvir. Começamos com Ornette Coleman e ainda com um bocadinho do documentário ao jogo do Sporting. Em relação a leads futebolísticas, eu acho que já não trazia aqui o assunto há algum tempo. De resto, eu estou a adorar jogos sem adeptos porque alguém está a fazer a sonorização do estádio e ouve-se tudo, absolutamente tudo. Então há bocas deliciosas, há sons deliciosos. Por falar em sons deliciosos, deixo-vos aqui com um pequeno field recording da minha autoria e vamos escutar. Eu espero que gostem. É uma obra à qual atribuí o nome de Canto e Resposta. E depois disto já arranjei um livro sobre ornitologia, a ver se consigo identificar aqui alguma coisa. Ora, começamos, como disse, com Ornette Coleman, que, enfim, tem um disco fundamental no jazz chamado... Ele tem vários, mas este creio até que foi o seu primeiro. Tem o nome de Something Else. E é um ótimo nome para um disco, com três pontos de exclamação, mas foi também uma forma dele dizer que tinha chegado algo novo ao jazz. Não tinha planeado passar necessariamente por Ornette Coleman, mas como tenho também aqui um livro muito bom sobre música e novas correntes musicais em geral, há um capítulo inteiro dedicado a improvisação e por aí íamos ter a Derek Bailey. Mas também há alguma informação sobre... E uma entrevista de Ornette Coleman. E as duas... Há a tese que há duas grandes correntes de improvisação na música contemporânea, sendo que uma delas está ligada ao free jazz, portanto à América, à música negra, a uma libertação, a uma coisa muito mais apoteótica. E temos... Pelo outro lado, a abordagem europeia, sintetizada na música não só de Derek Bailey, mas também, que é uma música muito mais contida, muito mais cerebral, mais quieta. E vamos ter um bocadinho de tudo hoje. Vamos ter muita coisa, muita, muita coisa. Talvez fiquemos um bocadinho depois da meia-noite. Por enquanto, vamos ouvir. O que é que vamos ouvir? Tenho tanta coisa aqui para ouvir. Vamos ouvir o disco de FK Twigs, Formerly Known As, é isso que significa o FKA. E este é um disco de música pop, e eu prometi música pop no nosso Instagram. E esta vai ser, penso eu, a amostra de música pop. Vamos ficar com isto e já falamos. Uma música qualquer pode ser esta. To my favorite show. Day two, hold my hand and pull me close next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me once I'm yours to obtain? Once my fruits are for taking and you flow through my veins. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so bountiful for a man who's true to me. A man who can follow his heart, not get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart. sweet advice. Pull you in and your life can begin, cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits of the taking and your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful when you light me in flames? My love is so wonderful. Obviamente não tem nada a ver com o que estávamos a falar, mas enfim, tinha feito a proposta, a promessa e a proposta de música pop, e viemos aqui parar. Em boa verdade, também tem sido com alguma dificuldade que eu montei as últimas emissões, e acho que se nota, parecendo que não, isto envolve alguma genica, saber ir buscar as coisas certas aos sítios certos. E este ano fica marcado, como amplamente já saberão, pela queda de um dos mais entusiasmantes sites de música, e portanto tenho seguido outras fontes alternativas e fui ter ao encontro, e foi por isso até que me recordei, de FK Twigs, fui ao encontro de um site chamado The Singles Jukebox, que aparentemente é uma plataforma que aglomera várias propostas de música pop, e eu não conhecia quase nada. Algumas delas deste ano, e eles têm uma forma de classificar as canções, até de forma bastante até organizada, thesinglesjukebox.com. E eu até ouvi a música que está em primeiro este ano, depois a segunda é de Christine and the Queens, será isso? Já passou por aqui. Christine and the Queens, exatamente. A terceira é Savage, da Megan Thee Stallion. E pronto, dei assim uma olhada. Portanto, a música pop também é algo que já me foge. Portanto, neste momento estou apátrida. Por isso é que tão inocentemente me viro para a música de Derek Bailey e para outros que praticam esta desconstrução dos cânones. E será por aí que vamos passar hoje. Ora, portanto, música pop por enquanto acabou. E antes de entrarmos assim numa espécie de marasmo, tenho aqui mais algumas coisas. Isto é tudo muito comprido. Quanto é que isto... Ui, ok, vamos chegar com esta. Este é um disco especialmente aventuroso, de Miles Davis, chama-se On the Corner, e não tem nada a ver com o que se lhe conhece dele, mas, enfim, do que é mais conhecido dele, melhor dizendo, que é, sem dúvida, o Kind of Blue. Ele fez de tudo um pouco no jazz, e não só, e este é um disco onde ele explora mais as coisas que poderia fazer. Chama-se On the Corner, salvo erro, é de 1971, e esta é uma reedição de 2016. Vocês estão fartos de mim, não é? Vamos ouvir Black Satin, até já. Música Hoje parece que estamos numa de recorrer aos pesos pesados e vocês nem imaginam o que é que virá aí ainda. Ficamos agora na companhia de Miles Davis com On The Corner. É o disco, eu devia ter ido confirmar, entretanto ocorreram-me outras ideias. É de 1972, bolas pá, quase. Mas esta é uma reedição, como disse, de 2016, de um estúdio ou de uma iniciativa que parece que dá muito boas remasterizações. Mobile Fidelity Sound Lab. Ok. Pronto, e cá estamos. Portanto, li hoje, apenas só tive hoje para preparar esta emissão, e li o tal artigo, a tal entrevista de Ornette Coleman, em que ele fala da música improvisada, e depois há um artigo mais extenso, logo de seguida, de Derek Bailey, em que ele tenta fazer o tal confronto entre a dimensão free jazz que leva à improvisação e a dimensão mais clássica europeia que leva à improvisação, sendo que depois a improvisação, como não tem sequer uma forma assumida para a música, não há uma estrutura pré-definida, não há nada, acaba por ser uma amálgama das duas, onde podem coexistir sem qualquer tipo de problema. E portanto foi essencialmente isto que eu li, e obviamente que contrastar isto depois com a música pop são dois mundos completamente distintos. Li um bocadinho sobre Glenn Gould, que era um soberbo pianista, muito conhecido pelas gravações das variações de Goldberg, que a dada altura deixou de dar concertos porque se apercebeu que o disco, a gravação, seria sempre algo muito mais perfeito do que ele alguma vez poderia ambicionar. Teve uma pequena crise, mas tudo isto para chegarmos a um artista que normalmente é tido como integrável, e este disco em particular provavelmente já terão adivinhado, dado que hoje estamos a puxar dos grandes. Então vamos ficar com Captain Beefheart and His Magic Band, e na verdade eu devia ter tirado aqui dois discos dele, porque há um anterior a este. Este disco é de 68, talvez, Captain Beefheart, aí está, talvez não seja, este disco é de 69, bem, foi produzido por Frank Zappa, tinha o Captain Beefheart e mais os seus músicos, e tudo o que está aqui está notado, há anotação musical para tudo o que vamos aqui ouvir, e vamos ficar com a faixa de título, que é absolutamente icónica, e depois talvez ouçamos mais uma, e fiquem por aí, por favor, que eu volto já, ok? Até já. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own. Take my hand and come with me. It's not too late for you, if it's not too late for me, to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds, take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Oops. Desculpem, ficamos com a música de Captain Beefheart. Este disco é de 1969, o de Ornette Coleman era de 1958. Sugiro que Enfim, vamos agora ouvir outra coisa. Poderíamos até ouvir outra de Captain Beefheart. Aqui, enfim, há várias coisas importantes e interessantes, sendo que uma delas é que tudo isto estava, enfim, notado. Havia a intenção de tocar realmente desta forma, nada disto era improvisado. E isto é importante na medida em que contraria um dos pontos que alguém, ou Ornette Coleman ou Derek Bailey, tinham levantado naquela sucessão de artigos que eu li, onde a notação seria também uma limitação para o músico. Se, aqui, enfim, não há estrutura, não há... quer dizer, há estrutura, mas é, enfim, muito mais abstrata e completamente fora do que estávamos habituados na altura, no domínio do blues, do rock, da pop, seja do que for. É um disco interessante, se calhar vocês não acham tão interessante. E eu percebo, porque eu também não ouço por lazer. Portanto, depois disto, vamos ficar com uma música de Derek Bailey, de tanto termos falado nele. E este é um disco seu ao qual ironicamente chamou Ballads, sendo que está algo subentendido à ideia disto serem reinterpretações de grandes clássicos, standards do jazz. Vamos ficar com a primeira canção do disco, chama-se, apropriadamente, Laura, que esteve connosco há duas semanas. Thank you. uma das vantagens deste estilo de música mais livre, sem estar tão bem definido, é que o Alexandre pode sair, pode voltar. Já vamos na segunda faixa e ninguém deu por ela. Ficamos com a primeira, Laura, e a segunda, a terceira. Aliás, a segunda que ouvimos, a terceira do disco, é When Your Lover Has Gone. E o disco diz-me aqui que é de 2002. Eu tenho sérias dúvidas que seja de 2002. Derek Bailey era... era? Ainda é? Talvez ainda seja. Espero que ainda seja, claro. Já não é. Já não é desde 2005. Paz a sua alma. Era um grande... Não, talvez não um amigo, mas companheiro de Jim O'Rourke. Que, claro, tem também um disco em que emula algum do primitivismo americano. E talvez ainda possamos ir lá hoje. Mas tudo isto para abordarmos vários estilos de música com estruturas mais ou menos bem definidas. E sobretudo estas de Derek Bailey, imagino que com algumas audições e ficando nós depois habituados a esta estrutura formal da sua música e às canções em particular, consigamos também tirar mais algum proveito, que não será apenas aquele imediato abrasivo de estarmos em contacto com algo que absolutamente desconhecemos. Dito isto, Diana, estou a dar-lhe bem hoje, é? Vamos para a nossa... Ok, 37 minutos. De facto, mais de metade da emissão já passou. Nós temos muita coisa para fazer hoje. Espero que tenham gostado do Derek Bailey. E eu tenho aqui mais coisas para ouvir. Não sei aonde é que nós vamos agora. Vamos ouvir aqui um disco muito simples, encantador, chamado Hito Tema. E este é de 2012, da autoria do músico que assina Paniolo. E vamos a isto. As faixas estão todas em japonês, eu não faço ideia. Vamos escolher a terceira faixa. Até já. Thank you. que coisinha tão palatável e que tive o condão de arruinar nestes segundos finais. Peço desculpa. Foi a música de Paniolo. Hitotema é o nome do disco e o nome da canção está absolutamente inacessível a mim. Ora bem. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmas, pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palmas, pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. E este último foi Chico Buarque com o seu disco de 1974, que foi também uma companhia ao longo desta semana. E, bem, como disse logo no início da emissão, não é fácil, nem sempre é fácil conseguir fazer com que, enfim, se preveja uma hora de música interessante, uma hora ou mais. E é óbvio que eu gostaria que todos os programas tivessem uma lógica, que tivessem um tema, que as coisas fossem bem abordadas. Nem sempre é possível. E é bom saber que temos sempre alguns músicos a quem podemos recorrer quantas vezes for necessário. E Chico Buarque decididamente já entrou nesse pequeno e restrito cânone, porque basicamente tudo em que toca acaba por sair bem. E este é um disco com muita pinta, ótimas canções, e poderíamos ter ficado com esta. Eu escolhi um bocado aleatoriamente, poderíamos ter ficado com qualquer uma outra. É um disco curtinho também, e isso funciona a meu favor. E a favor dele. A meu favor não há de funcionar, não me faz diferença nenhuma, seja comprido ou longo, desde que seja bom. Ora. E vocês perguntam-se, que outros músicos são esses, caro Alexandre, que fazem também parte desse tão restrito cânone aos músicos, de músicos aos quais tu recorres frequentemente? Boa questão. Boa questão. Na semana passada socorri-me de Frank Ocean. Esta semana já me socorri de Ornette Coleman, que vai bem com tudo. É tipo cebola. Podem pôr cebola onde quiserem. E a verdade é que eu vim aqui cheio de pica e acho que já não tenho aqui mais nada. Temos ainda aqui um disco que eu não ouvi. Temos um de Bill Orcutt. Desculpem esta pequena pausa. Espero que se estejam a divertir. Também estamos a chegar à parte final da emissão. Relembro que nós temos o site em Ucupro... temos o site em bzz.buz. Desenrasquem-se. Pesquisem no Google. Ele não aparece no Google. Não aparece, mas eu devia tratar disso, de facto. Portanto, eu propunha se calhar que ficássemos com uma outra de FK Twix. E vamos ouvir esta penúltima do disco. Chama-se Daypad. Até já. Footsteps possesses my daybed. Este é um dos discos bandeira do ano de 2019 e é também um disco que tem a colaboração do autor de um dos meus trabalhos favoritos desde que comecei a interessar-me mais por música, que é Nicholas Jaar. Parece que colabora aqui e de resto é um disco que se revela com alguma atenção e tal. E coisa. Ora, antes de começarmos a preparar o fecho da emissão, eu queria falar apenas de mais uma coisa. Devido ao que tem acontecido nos últimos tempos, nas últimas semanas, em particular esta visão do racismo e de alguma noção do passado colonial, que não estou a dizer que não tenha existido, é óbvio que existia, mas e agora há um confronto, diria, mais cerrado. Com essas visões. Achei curioso porque há um grande conglomerado, diz-se assim, de artistas na China, que dá pelo nome de 88 Rising. Já passou por aqui pelo menos uma das artistas que fazem parte desse conjunto e tenho algumas dúvidas se a Rina Sawayama também não pertence a esse conjunto. E penso que um dos grupos mais bem-sucedidos dessa empresa são os Higher Brothers, salvo erro. E nesta altura em que tem havido muita contestação, muitos votos de apoio públicos ao Black Lives Matter, ao movimento, escreveu-se sobre o estranho silêncio da 88 Rising sobre o Black Lives Matter, sobretudo sendo eles de alguma forma useiros do património musical, neste caso o hip-hop, da grande comunidade negra americana. Este é um tema interessante que não vamos abordar hoje, mas é complicado. E, enfim, acho que não há, enfim, não diria que neste momento há uma obrigação para com o património, ou ver o hip-hop como um património exclusivamente daquela comunidade, porque já não o é e há algum tempo, apesar de obviamente reconhecer que em muito se deve a eles e nasceu de uma situação muito específica dentro da comunidade afro-americana. Mas é muito complicado. Eu só queria mencionar esta notícia porque foi uma reflexão interessante. Seja como for, vamos e agora sim fechar com uma bonita canção de Alex Zhang Hongtai, que inicialmente fez parte do projeto Dirty Beaches, que era apenas ele. Entretanto, parece que já não vai mais trabalhar sob esse nome. Era também um projeto muito limitado. Em termos de estética, digamos assim, muito centrado. E sob o nome próprio tem explorado várias coisas e este faz parte do tal cano que eu mencionei, de artistas aos quais eu recorro. Este é um disco de 2018 e eu penso que esta própria faixa já passou. Vamos ouvi-lo outra vez, chama-se Pierrot. E é isto, mas já passou, foi um instante, não vou ficar mais, estou cansado, desculpem. Compenso para a semana. Espero que se tenham divertido. Muito obrigado pela companhia. O meu nome é Alexandre Pinto. Ouviram mais uma emissão da Mosca. E eu volto em breve. Não se esqueçam que podem visitar o site em bzzzzzz.buzz. E de resto, quaisquer outras plataformas estão neste momento praticamente inativas. O podcast ainda não regressou. Hei de tratar disso em breve. Quando isto tudo passar. Isto tudo, tanta coisa, estou tão cansado, não durmo há mais de uma semana. Boa noite, tchau, tchau, até já.